Quem diria? O tempo passou e nós caminhamos com ele envolvidos, sempre que possível, um com o outro, sem grande compromisso, na base da paquera. E eis que hoje estamos aniversariando. Uma das coisas que gosto é saber que somos livres, cada um na sua. Mas na hora que bate o desejo, corremos para o nosso canto e ficamos nos paquerando. Eu gosto da nossa maneira natural de ficarmos juntos. E hoje a nossa paquera completa aniversário e eu quero comemorar com você, claro. Merecemos uma noite boa, dedicada ao nosso dia, e assim faremos. Aguardo você, pois sei que fará bem também estar comigo para brindarmos. Parabéns a nós dois. Gosto muito de ficar com você. Beijos da sua paquera.